Já tentei de tudo um pouco, mas eu não consigo te esquecer. Traz de volta o meu sorriso que eu preciso pra sobreviver. Pode ser que esteja bem, mas eu sinto que não tá legal. Esse teu jeito de não ter defeito, isso não é normal. Quero ter de novo o teu beijo, quero mais uma chance. Não é o teu orgulho que vai estragar o nosso romance. Deixa eu te provar, deixa eu te provar. Não vai se arrepender. Como é bom te amar, como é bom te amar. Sou louco por você. Vem cá, menina, me domina. Vem depressa, quero te amar. Vem cá, menina, me alucina. Esse teu corpo me faz delirar. Já tentei de tudo um pouco, mas eu não consigo te esquecer. Traz de volta o meu sorriso que eu preciso pra sobreviver. Pode ser que esteja bem, mas eu sinto que não tá legal. Esse teu jeito de não ter defeito, isso não é normal. Quero ter de novo o teu beijo, quero mais uma chance. Deixa eu te provar, deixa eu te provar. Não vai se arrepender. Como é bom te amar, como é bom te amar. Sou louco por você. Vem cá, menina, me domina. Vem depressa, quero te amar. Vem cá, menina, me alucina. Esse teu corpo me faz delirar. Esse teu corpo me faz delirar.